Mercado Livre, número 2 para o pouso. Aguardando, voo no meio, no 2. Voo no 399, na Alfonso da Golf. Gente. Na proa do Serra Vito 363. Gente, voa 363, já está 2500 autorizado, Renato, 319. Deus. 3515 and send by to this to Yelts, confirming flight level and runway departure. Request flight level 140, departure runway active, runway 28. Okay, and 3455 and send by sequence. Roger, standing by. Afirmativo, aguarde, tem um tráfego logo no eixo de decolagem, vai interferir, aguarde, passarei 2231. It 1-1. Alfa Juliette 1-1, da 8002. 1-2-6-4, até 1-2-8-8. 2-6-4-2-8-8, boa noite, bola 925. 3190, reduza para a velocidade de aproximação, reposte na final da R9. 3190. Tomo 7. Ela tá aguardando o CTF. Voo número 12, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 28, voo número 12. Posição 62. Gente, eu tô 3567, coordenando com a equipe do solo, que após a passagem do airport da companhia que está ingressando para o gate 1-1, estão autorizados o pushback somente e amparo táxi. Gente, 3567. Pacão 1-1 para o táxi. Gente, Pacão 1-1, livre táxi, e vai manter a posição na taxiway hotel. Afirmativo, não foi o que o senhor pediu? O meu para a voz que indicada. 200. Isso é para 1-7-0, o meu para a voz. Esse é para 2000 pés, altímetro 1-0-1-2, reposta final do VORDME. Está autorizado o VORDME. Descendo para 2000, ajustado 170, Romeu Bravado. Deu para a voz que tem condições de reduzir para a velocidade de aproximação? Farei possível, Romeu Bravado. Deixe suba para no 1500 pés, Alfa Vito Gillette, mantenha o PC dos corredores, reposte ingressando no Interlagos. Para no 1500 pés, PC dos corredores reportará no Interlagos, Alfa Vito Gillette. Aqui é o Delta enquadrado final, 1-7, vai ficar acertado. Mike Eco Delta, livre pouso, picha 1-7, o vento 230 graus, 05 nós. Essa. Passaria 2231, visual com tráfego na final da 28. Afirmativo. Após o mesmo ali, mantém, picha 28, passaria 2231. Victor, 410 para Recife. Gente, 410, aguarde autorização, boa noite, 56. A prevista, cara. É Aron Melin. Santos da Alfa. Olha, 219, mantente da Alfa, voo no meio, no 2. Obrigado. Baixar travado. Boa tarde, 3190, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Gente, dando 3190. O Pacal 1-1 vai manter a posição, mantenha a posição. Mantendo, pessoal, Paulo, boa tarde, gol no meio no 2, vibrando via Delta, mantendo a estalda. Gente, gol no meio no 2, vai prosseguir táxi via Taxi Kilo, ingressará no pátio 3 e vai aguardar para ingressar no pátio principal. Tranquilo, ingresso 73, com 16, 12. Trip 5415, Andrew, are you ready to copy? Go ahead, sir. Trip 5415, clear to Ilhéus, flight level 140, and via Gulf 677, and departure runway 28, and after departure, left turn, and Gola departure, and the Coral transition, and the Squawk 0276, and control departure frequency 119.35. Roger, clear to Ilhéus, flight level 140, via Gulf 677. Departure runway 28, after departure left turn, Golly, departure Coral transition, score code 0276, and departure control gonna be 119.35, 3P5415. 3P5415, and radio back correct, altimeter 1012, and informing after takeoff, and maintain heading until 3000 feet. We're gonna maintain runway heading until 3000 feet, 3P5415. 3P5415 and the radio back correct, and the report to red for Tarapa and Bush. Roger, call back. See me? Passarelo 2238, atenção, capitão 28. Gente, afirmativo, livre alinhamento. Quem ali mantém 2231. Corre, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, continue na aproximação, aguardando ficha livre. Oscar. Cal 11, está autorizado o cruzamento imediato da pista no 028, via Delta, e vai reportar para ingressar na Alfa. Está cruzando de imediato o Cacau Nona, vai reportar para ingresso na Alfa. Gente. Solo Salvador, está 3567 acionado para o táxi. 110 agora, 4 horas e 5 confins. Cruzou via Delta para ingresso na Alfa, Cacau Nona. De Pacau no ONU, táxi via Alfa e próximo na Golf, ponte esperada 28, vai chamar Torre 18, decimal 6 dúzia, ajuste 10, 12, tem um bom voo, boa tarde, o Pacau no ONU. 7, 10, grato, boa tarde. Tá 3567, táxi via Juliette Alfa e vai reportar próximo a táxi via Delta. 7, Juliette Alfa reporta a Delta, 3567. 390, táxi em frente, Índia, gate 02. Índia 42, tranquilo. Solo 6720, boa tarde, autorização, gate 4. 26720, você confirma o nível para o galeão? 340. 340, aguarde cópia, saída gole, após eval, após crat. Vou levar o crat, obrigado. Bravo Oscar, livre pouso, ficha 28, vento 220 graus, 039. Oscar. Bono 399 após o tráfego na final da 28, ali mantém, fechar 28. Após o tráfego final, ali mantém 28, 399. Passarelo 2231, um, decolado 20, controle 119, decimal 35, bom bom. Confira pro passarelo. 119, decimal 35, controle agora. É, Rodrigo, se mantém até 3G, é isso? Afirmativo. Tá bem, Ricardo. Em Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, contato radar na decolagem, suba para nível 220, perfil da saída Gole. Ok, 7, foi excluído a matéria da colagem até 3 mil. Está liberado da restrição de 3 mil, passarelo 2231. Vai ser interceptado a saída. Bravo Oscar, Solo 220, Olivrão 219, mantém posição aqui da Alfa. Controle. Mantendo escuta do controle, o Alfa vem pro Juliette. 012, tem um voo, boa noite. Segue reto até na Golf, 18:30, boa noite. Livre decolagem pista 28, vento 230 graus 049. Livre decolagem confirmando, mantém pro até 3000, voo no 399. Afirmativo. Funcionamento? A galera está. Gente, o Romeu Bravo Oscar, e após a passagem do arrebojado, está ingresso na Alfa e reporte para Juliette para ingressar no pátio principal. Gente, é. 1856, pronto, cópia? Pronto para cópia. 1856, está autorizado para Recife. O número voo 4110, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, com curva direita após a decolagem, na saída Aron, transição Melim, transponder 5037, e a frequência do controle com 99.35. Autorizado 4110 para Recife, via Upper Whisky 58. Decola da 28, com curva à direita. Na Aron Melim, 5037, transponder 135, frequência controle, gol, 9856. Boa noite, começa confirmando o transponder 5037. 5037, obrigado. Correto, gol 9856, ajuste 10012, informe que após a decolagem vai manter proa até 3000 pés. E chame pronto para pushback sonamento. Entendido após a decolagem, mantém a proa até 3000 pés. Gol 9856, chama lá. 99. Fatal no 1, alinha e mantém pista 28. Fatal no 1, alinha e mantém. Salvador, gol no 399. Gol no 399, contato o radar da decolagem, mantém a proa até 3000 pés. Proa até 3000 pés, 399. Está sob vetor para separação de tráfego, mantém a proa. Mantém a proa, 399. E continue subida para o nível 380, no 399. Subindo 380 na proa, 99. Sem graça, táxi Juliette, pátio principal, reporte na táxi Lima para prosseguir o táxi. Ground trip 5415, position 14, to head to pushback and startup. TP 5415 and coordinate with the ground equipe and after the aircraft Charlie 25 Bravo and after head pat at your tail start up and push and report to red cortex. Roger, we cleared after the truck behind us first to start up and push back. TP 5415. TP 5415 and after the aircraft has passed in your tail, okay? The Charlie 25 Bravo. Roger, TP 5415. Te mantém o perfil da chegada, aguarde autorização para o R9. Mantém o perfil, aguarde autorização para o R9, o nome é 01. Salvador, poderia coordenar com o Recife, para a direita do Passaredo 2230 para Barreiras? Mais coordenação, Passaredo. Escuta. Alterna para Veracruz, Alfa Vitor Juliette. Sim, Alfa Vitor Juliette, estimada de 5 minutos para resolver, solicita manter espera. Mantém espera o Alfa Vitor Juliette. Alterna, ponto de espera da 283567. Taca 1-1, decolar 225, controle 119, decimal 35, bom voo. aqui 1935, grátis, boa noite. 1567, informa que vai manter a Golf. Estamos com um problema aqui no balizamento. 7, qual seria o horário do pôr do sol? Aos 23. Ah, tá ok então. Você colou uma chavante só pra curiosidade nossa. Mil pés. Canções de incrementar a razão de subida? Viu. Filho, estamos agora checando com a falha elétrica aqui, estão lá, vendo se liga o manual. Ah, não, não, ciente já, só pra curiosidade nossa, descobrir que tipo de aeronave que é aquela. Ok. Então, no contato radar da decolagem, mantenha pro até 3 mil pés após autorizado o perfil da saída Aro. Ono. O Romeu Bravo Oscar está autorizado para prosseguir táxi via Mike e vai reportar na Quebec para o cruzamento. Certo. 399, reassuma a navegação na proa de Eval. Proa de Eval, 99. Informo que o vento é de 200 graus, 2 graus. Certo, Barreiras. Desejo que eu levar a sereia, pulando barreiras, obrigado. Para o cruzamento, Romeu Bravo. Romeu Bravo está autorizado de cruzamento, Taxiway Quebec até o pátio 5, boa noite. Obrigado, boa noite. TP5415 request taxi clearance with 46 persons on board, 4 hours and a half endurance, alternating Porto Seguro. A pista 28 de Salvador está com problemas no balizamento e está impraticável. Prepare a órbita de espera na posição e-pitch, nível 070. Ciente, 070, órbita e-pitch, no 601. Para o solo, Guardião 02. Corrijo, Guardião 01. Cliente Guardião 01, controle agora 119.35. 119.35, grato. Alto now, ok? Stand by and wait for instructions. Roger, stand by, maintain position 35415. Web 6720, teve a nossa autorização? Ativo Web 6720, mantém a escuta aguardando a autorização. Positivo, informo que a gente já está pronto para iniciar nossa viagem. Do litoral, 4010 na sua escuta, em patrulhamento. Guardião 01, mantém sequências visuais, corrido axé. Corrido axé, quantidade de horas? Passarendo 2231, eu chamo Centro Recife, ano 26.4, até ano 28.8. 64.28, obrigado. Oi, Alfa Vitor Juliette, tá completamente visual com a pista, cara, tem condição de aproximar com segurança pra mim. Ok, ciente, Juliette, eu informo que sem o balizamento, após o pôr do sol, não podemos autorizar o seu pouso. Caso deseje prosseguir o pouso por conta e risco, informo que o vento é 210 graus, 5 nós. Afirmativo, vai prosseguir por conta e risco, está completamente visual aqui, o Alfa Vitor Juliette. Ok, ciente. Acionamento novamente das luzes pelo infraero, ok? No momento estão suspensas as operações. O solo é objeto 6720, está ciente do problema do balizamento, então informa que está pronto para o pushback e acionamento, já está entrando na sequência então, tá ok? a posição aguardando. Mantendo a posição aguardando então, para a tripulação. O vento 200 graus 06 nós, Alfa Vitor Juliette. Juliette. The same problem. Ok, stand by for taxi instruction. Ok, maintain position, stand by. Roger. Autorização do 6720 poderia dar, não? De tráfego? Afirmativo, aguarde um minuto, estou sendo contato, contato junto ao centro, aguarde. Obrigado. Isso, porta 1601. Voo 601, a TUI nos informa que ainda não tem como avaliar nenhuma previsão, apenas que as providências estão sendo tomadas junto à infraero, ok? Ok, grato no 601. 04462, chame Centro Recife na frequência no 26.85, alternando 25.45. O 4462, vamos para cá, 11. Portal Nuno, chame Centro Recife, ano 26.85, alterno 25.45. 25.45. April 1, Juliet Alpha, holding point Golf, you will call Tower 1, 18.60. JP 5415, thank you, have a nice. 1856 para o pushback, não é? 1856 fazendo bem até agora do ATR da Trip, está autorizado. Eu puxo o peccionamento de Chimitax, boa noite 56. 856, chama lá. E o pushback do Webjet, autorizado, confia? Negativo, Webjet, estou tentando desde o momento que o senhor solicitou a sua autorização com o centro e não consigo contato. Que problema, obrigado. Olá. Pista 28, vento 220, grau 05 nós. Pista 28, 367. Web6720, pronto, copy? Pronto. Web6720 está autorizado para o Galeão. O número de voo 340 via Upper Zulu 14, após conforme o plano de voo. E decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após direto CRAT e transponder 5041 e a frequência do controle 119.35. 340 0 para o Galeão, apenas do Lu 14, da Cola 28, com curva esquerda, gole aval após Grat, 5041 no transponder, 0935 ao controle Salvador, está pronto no 4. Web-6730, cotejamento correto, ajuste 1-0-1-2, informe que após a decolagem vai manter proa até 3 mil pés e está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Ok, Lee, autorizado o push acionamento, 3 mil, mantenha proa até 3 mil após a decolagem, 6740. Controle 1-1-9-1935, bom voo. 1935, boa noite, 3537, bom trabalho. Ô, controle de Salvador, boa noite, eu tá 3567, cruza 1200 para o 360, mantendo o risco de decolagem. C567, contato radar da decolagem, suba para nível 340, perfil da saída Gol e tração a fito. Está liberado da restrição de 3 mil. É, 340, Gol e o fito. Então pode voar a posição Gol? Exato, tá, 3567. Entendi. Boa noite. O 1156. Estamos com 79 a bordo, 3 horas e 20, Salvador. Boa noite, 56, táxi via Juliette Alfa e próximo a Taxiway Golf vai chamar a torre 118, decimal meia dúzia. Ajuste 1-0-1-2, tamo bom, boa noite. Juliette Alfa. Ponto pé na Golf, chama a torre 286 com 1-0-1-2, o gol 1-0-1-2. Karen, desça para 3 mil pés, altímetro 1-0-1-2. Ela é 3 mil, cidade da Série, 8-0-8. A720 para o táxi com 143, 3 e 15, com fins. O número 01, complete final nave, torre, ano 8, décimo meia. E vai seguir o Boeing da Gol, que está ingressando agora no táxi Juliette. Vai seguir o mesmo com o número 2, via Alfa e próxima Golf, vai chamar a torre, 118, decimal meia dúzia. Ajuste 1012, é uma boa noite. Índia Alfa, próximo da Golf, chama 18612, 1012, ajuste, obrigado, boa noite. Bono 601, boa noite. Bono 601, boa noite, livre pouso pista 28, vento 200 graus 039. Livre pouso pista 28, Bono 601. Querem. Five one five in Skulk 5035. C515, radio contacting departure, climb flight level 120, Golly departure. Understood, climb 120, confirm my level is 140. Affirmative, this correction, 140. Okay, I'd like to flag Coral the present position.